alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Maurício Fares, sou eu! Alô, moçada! Ô, doido, eu tô que tô! Cheguei! É! Se aproxime mais, menina! Ô, menino, vamos lá, aumenta o volume do rádio, manda a tristeza cair fora, fala, ó, agora não, tristeza, Maurício chegou, acabou a tristeza, quer ver ninguém aí triste, quero ver todo mundo alegre, todo mundo com aquele sorrisão estampado no rosto. Isso, assim mesmo. Pois é, menina... Pra você, minha querida, gostou? E pra você, meu amigo, ó, um abraço e um chute na canela, viu? Na canela! Não fica pensando coisa diferente, não, porque só vai ser na canela mesmo, viu? Mas, olha, daqui a pouco eu tenho a carta de destaque, daqui a pouco nós vamos... Ih, rapaz, hoje a carta de destaque é um monte de gente tá pedindo aqui, ó. Me botaram um bolo de carta aqui. Já sei até qual que é. Daqui um pouquinho eu vou dizer qual é a. Quem é que eu vou atender na carta de destaque, tá? E também. Ah, rapaz, hoje também tem muita música bonita, viu? Muita mesmo. Então vamos começar. Vamos começar porque música que alegra mais ainda a nossa vida. Alan e Aladim, só liguei. Liguei pra te dizer que eu te amo. Roda lá, menino. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as tuas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode seres como nós viver assim, eu louco por você, você por mim, e agora tão distante sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, e mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar, sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Mas olha, conforme eu estava dizendo aqui a vocês, hoje realmente são muitas cartas pedindo para que eu reprise uma história, né, que originou uma música minha, o Recado Nacional. É o Daniel Soares Pereira, ele é lá de Araguaína, no Tocantins. A Maria Conceição Silva, de Uberlândia, Minas Gerais. Antônia Gomes de Oliveira, de Açailândia, no Maranhão. O Antônio Carlos Ribeiro, de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. A Rosana Dias da Silva, de Ribeirão Pires, Minas Gerais. E o casal feliz, o Roberto Carlos e a Joana Duarte de Souza, de Jales, em São Paulo. Então é isso. Eles estão pedindo que eu conte novamente a história que originou a música Recado Nacional e que eu rode a música ao final. Olha, gente, então daqui um pouquinho eu vou atender vocês aí, tá? Vocês viram que são muitas cartas, aí eu também tenho que fazer a vontade do ouvinte. Aqui quem manda, como eu digo, é o ouvinte. Ele pediu e a gente atende. Então vai ser a nossa carta destaque daqui um pouquinho, atendendo a todos vocês, viu? Mas agora, quem é que vem cantando? Agora é o Carlos Gonzaga. Não se esqueça, meu amor, que quem mais te amou fui eu. É, Diana, roda lá o Carlos Gonzaga, menino. Amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E num sonho para dois viveremos a cantar, a cantar o amor de andar. Sempre vou parar, não consigo te esquecer. Ó, Diana, vem sonhar, e eu te quero, meu amor. Vem trazer-me o teu calor, vem viver pra mim, Diana. Eu que eu te espero, que eu te quero com paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, only you pode fazer-me feliz. Only you é tudo aquilo que eu quis. Para mim, tu és a felicidade, e sem ti eu vou morrer de saudade. Vem, amor, oh, vem, amor, por favor, oh, vem. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Meu amigo Carlos Caco Ribeiro, eita, ele é lá de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. É um colaborador assíduo do nosso programa, que ele sempre está colocando aqui, fazendo as postagens de frases interessantes. E olha só, palavras só devem ser ditas para construir, para ajudar, enaltecer. Palavras nunca devem ser ditas para destruir, humilhar, entristecer. Se nós não temos nada de bom para falar, o melhor é calar. É melhor calar, né? Pois é. Muito obrigado, hein, Carlos? Muito boa essa frase aí. Que se a gente abre a boca assim de uma forma... de uma forma desnecessária, se a gente abre a boca sem pensar naquilo que vai dizer, a gente acaba machucando as pessoas, né? Acaba humilhando, acaba entristecendo. Por isso que é melhor, se a gente não tem nada para falar, é melhor, ó, zup, boca de siri, calar a boca e pronto. É isso aí, calou a boca, a coisa aí fica bem melhor, né? Agora é uma dobradinha que eu vou rodar para vocês. Primeiro, Ennio Morricone, The Good, The Bad and The Ugly. Depois os Fevers, Guerra dos Sexos. Roda as duas aí, menina. Roda, menino. Não vale nada. uma frasezinha interessante aqui do meu amigo Cláudio Milton Perpétuo. Um amigo de verdade é aquele que diz o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Ele arrisca a amizade pelo seu bem, viu? Isso sim é um amigo de verdade. Porque tem muitas pessoas, eu não vou dizer isso para ele não, ele é meu amigo, eu não quero magoá-lo, não quero que ele sofra, não quero que ele fique pensando nada errado, então eu não vou falar. E aí deixa de te falar a verdade. Então você tem que ouvir aquilo que deve, aquilo que é o real. O amigo de verdade, ele arrisca até a própria amizade te falando alguma coisa que pode te magoar, mas ele fala que é para o seu próprio bem. Porque não é, a gente não deve querer só ouvir aquilo que a gente gostaria de ouvir. A gente tem que ouvir a realidade, a verdade das coisas. Muito bom, viu? Muito obrigado, tá, meu amigo Cláudio Milton Perpétuo. Também é um colaborador assíduo aqui do nosso programa, viu? Um abração para você aí, Niterói, no Rio de Janeiro. Olha, tem um pedido aqui para a música da Márcia Ferreira. Minha querida amiga Ana Paula, ela é lá de Mucajaí, em Roraima. Ô, Ana Paula, como é que você tá, minha querida? Eu falei que podia demorar um pouquinho, mas que eu ia atender, né, a sua carta com a música da Márcia Ferreira. Então eu vou rodar essa música para você, viu? Essa aí também vai, é para a Ceissa Lopes, lá de Mata Verde, Minas Gerais. Aí o meu amigo Iedes Joaquim dos Santos, de Parauapebas, no Pará. Então tá aí, Márcia Ferreira. Já ia esquecendo, olha, o ouvinte mais assíduo do nosso programa e que também é o fã número um da Márcia Ferreira, o Clodoaldo Dantas. Não esqueci não, Clodo, quase, você pensou que eu já ia esquecer, não é? Não, é o Clodoaldo Dantas lá de Fortaleza, no Ceará, que também oferece para todos os seus familiares que, a exemplo dele, são fãs da Márcia Ferreira. Então, para toda a família Dantas, onde estiver aí pela Amazônia, Altamira, lá no Amapá, em qualquer parte que esteja, no Pará, um abraço, viu? Quem canta, Márcia Ferreira, Fui Uma Tola. Roda lá, menino! Já nem sei quantos cigarros eu fumei, já nem sei quanto tempo se passou, desde aquele dia que ele sorrindo disse sem pensar que nunca me amou. Por quanto tempo maltratou meu coração, jurou que ia me tirar da solidão. Suas palavras foram sempre mentirosas, muito tola fui cair na sua mão. Tola, pensava ser amada, tola, foi tudo uma ilusão. Suas palavras foram sempre mentirosas, muito tola fui cair na sua mão. Eu já nem sei quantos cigarros eu fumei, já nem sei quanto tempo se passou, desde aquele dia que ele sorrindo disse sem pensar que nunca me amou. Quanto tempo maltratou meu coração, chegou que ia me tirar da solidão. Suas palavras foram sempre mentirosas, muito tola fui cair na sua mão. Tola, pensava ser amada, tola, foi tudo uma ilusão. Suas palavras foram sempre mentirosas, muito tola fui cair na sua mão. Muito tola fui cair na sua mão. Programa Maurício Fares. Fala, ouvintes.

pisa na fulô, não maltrata o meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata o meu amor. Um dia desse eu fui dançar lá em Pedreiras, na rua da Golada, gostei da brincadeira. Zé Caxanga era o tocador, mas só tocava pisa na fulô. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata o meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata o meu amor. Eu vi menina que nem tinha 12 anos, agarra seu par, também saí dançando, satisfeita e dizendo meu amor. Ai como é gostoso, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata o meu amor. Pisa, pisa, pisa, pisa, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata o meu amor. Ai, ema gemeu, o tronco do Jurema. Ai, ema gemeu, o tronco do Jurema. Foi um sinal bem triste, morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você me dá minha alma quando canta, me dá sinto no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, não dá, porque é muito cedo, meu benzinho, pra essa música acabar. Vem, morena, e beijar, é dar um beijo, faz medo se acabar. Ai, ema gemeu, tronco do Jurema. Dizem que a ema gemeu, tronco do Jurema. Você sabe o que é resiliência? Eu falo, isso é palavrão, mas não é não. Resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, de superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. A isso se dá o nome de resiliência. É, muita gente pode até falar, mas não é a mesma coisa de resistência? Pode também. Resistência é uma forma de resiliência. Então, mas, assim, ortograficamente, a forma correta de definir esse indivíduo é dizer que ele é resiliente, né? Então, você veja que resiliência é a capacidade em superar obstáculos. Mas vivendo e aprendendo, a cada hora a gente vê uma coisa diferente que acaba acrescentando muita coisa na nossa própria cultura. Muito bom, né? Olha agora o Lionel Richie, Say You, Say Me. Vamos lá, roda menino. For always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. All in the park, playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. As we go down life's lonesome highway, the hardest thing to do is to find a friend or two that help me. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. Ainda está em tempo, da gente fazer assim a nossa programação e as metas para 2014. Por exemplo, caminhar apesar da distância, sorrir apesar das lutas, vencer apesar dos obstáculos, sonhar apesar das desilusões, superar todas as expectativas, com fé em Deus acima de tudo, viu? São metas para 2014 que são bem-vindas. A gente tem que ter sempre uma perspectiva do que fazer. A gente, é claro que nós devemos viver o hoje, mas a gente também tem que ter uma certa visão do amanhã. Nós não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas a gente vive hoje já pensando que o amanhã pode ser dessa forma, pode ser um amanhã melhor do que está sendo hoje. Então isso aí não é você ficar antecipando ou ficar prevendo um acontecimento futuro. Você está apenas, né, tendo as suas vontades que elas aconteçam dessa forma. Então isso aí é uma forma positiva de encarar a vida, porque a gente realmente tem que viver o hoje, mas a gente também tem que ter alguma perspectiva para o amanhã, porque senão fica uma vida muito vazia, não é? Aí o bicho não fica legal, não. A coisa, aí o bicho pega. Bruno e Marrone vão cantar agora Favo de Mel. Essa música é uma delícia, viu? Não é porque é favo de mel, não, mas a música é gostosa mesmo. Então roda lá, menino! Para testar seu amor e mudei a minha voz naquele instante. Te falei coisas que mexem, emocionam o coração. Insisti em te encontrar pra te falar dessa paixão, mas você me respondeu tão decidida que havia em sua vida outro homem. Me falou que tem por ele o maior amor do mundo. Disse tudo e logo revelou meu nome. Você é meu favo de mel, pedaço do céu no meu coração. Você, meu raio de luz, a luz que conduz. mas você me respondeu tão decidida que havia em sua vida outro homem. Me falou que tem por ele o maior amor do mundo. Disse tudo e logo revelou meu nome. Você é meu favo de mel, pedaço do céu no meu coração. Você é meu raio de luz, a luz que conduz a nossa paixão. Você pedaço do céu no meu coração. Você, você, você, meu raio de luz, a luz que conduz a nossa paixão. Bom, gente, então agora, sem mais demora, porque a carta é meio grande, né? É meio grande. Então eu vou trazer aí a nossa carta destaque de hoje. Pode soltar a vinheta, menino. E agora, a carta destaque do ouvinte. E conforme eu disse, a carta é atendendo o Daniel Soares Pereira, de Araguaína, no Tocantins, a Maria Conceição Silva, de Uberlândia, Minas Gerais, a Antônia Gomes de Oliveira, de Açailândia, no Maranhão, o Antônio Carlos Ribeiro, de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, a Rosana Dias da Silva, de Ribeirão Pires, Minas Gerais, e o casal feliz Roberto Carlos e Joana Duarte de Souza, de Jales, em São Paulo. Muito obrigado a vocês pelas cartinhas, viu, por estarem aí participando comigo. Então eles querem que eu conte novamente a história que originou a música Recado Nacional e ao final para rodar a música. Tá bom, gente, vamos lá. Eu jamais deixaria de atender o pedido de qualquer ouvinte, não é? Então obrigado de coração a todos vocês, viu? Essa história, ela na verdade teve origem com o meu companheiro de Rádio Nacional, Célio Antônio. Ele é programador musical. Um belo dia ele me aparece lá no estúdio com uma carta, um pedaço de papel assim, parece que estava todo sujo de barro, todo amarrotado. Ele falou: Maurício, leia isso aqui. Eu falei: que é isso, Célio? Eu achei até que fosse uma brincadeira de mau gosto da parte dele, de mostrar aquele papel todo sujo, todo amarrotado. Leia, Maurício. Aí eu li. Eu peguei o papel, fui ler, fiquei curioso. Quando eu comecei a ler, aquilo já começou a me dar um arrepio. Era uma história de um garimpeiro. Ele me contando que um dia andando em Curionópolis, lá é chamado de 30, quilômetro 30, porque fica a 30 quilômetros da Serra Pelada, então eles colocaram o nome de 30, mas depois mudou o nome para Curionópolis. Ele estava andando pela rua e encontrou uma criança caída lá no chão. É um menino assim, de uns 12 anos, né? 11, 12 anos. Aí ele viu aquele menino caído e falou: credo, será que esse menino está aí bêbado? Mas como ele era um garimpeiro experiente, conhecia muito dos problemas de garimpo, ele falou: e não é não, esse menino aqui está com malária, ele está sozinho aí, caído aí no canto, e ninguém socorre o menino, gente, que horror. Aí ele pegou a criança, né, saiu com ele nos braços, levou até uma farmácia, porque lá na verdade nem hospital tinha. Quem fazia esse tratamento de pessoas com malária lá, além do pessoal da SUCAM, eram os próprios farmacêuticos. Eles aplicavam soro e davam remédio lá por conta própria, porque não existia médico na região para cuidar do pessoal. E a SUCAM também atendia mal e porcamente. Então, aí, como diz, se não fosse a boa vontade desses farmacêuticos, jamais muitos daqueles teriam morrido por falta de atendimento. Então ele levou essa criança para o farmacêutico, começaram a aplicar soro e coisa e tal, ele melhorou. Aí esse menino contou a história para ele, que ele havia fugido de casa, né? Ele havia saído de casa no Maranhão, porque ele tinha... ele era filho de uma família numerosa. Então ele fugiu de casa para vir para o garimpo tentar a sorte, porque lá eles estavam passando dificuldade, passando fome. E ele viu que o sofrimento dos irmãos, da mãe, era muito grande. Então ele resolveu tentar a sorte no garimpo. Só que ele veio pegando carona, porque saiu do Maranhão, na cidade... Como é que é o nome da cidade, meu Deus? Ah, Barra do Corda. É, Barra do Corda, no Maranhão. Ele saiu de lá do Barra do Corda. Então esse moleque veio passando todo tipo de dificuldade, pegando doença, comendo o resto de comida, até que ele conseguiu chegar lá no 30. Mas chegou lá, já chegou com uma malária danada de braba, e foi o que aconteceu, né? Então ele estava assim, pedindo ao garimpeiro que mandasse um recado para a família dele, para dizer que ele estava bem, para não falar que ele estava ali com malária, que ele estava doente, mas que ele estava bem, que ele estava tentando trabalhar para ganhar dinheiro, e quando ele conseguisse ganhar o dinheiro bastante, ele voltaria para casa para ajudar a família, né? Só que, infelizmente, essa criança morreu. Ele morreu, ele não teve... com o estado de saúde dele era muito debilitado, e ele veio a falecer. E foi aí então que esse garimpeiro mandou essa carta para mim, contando essa história desde o início, né, do que tinha se passado, e que o sonho dessa criança era exatamente mandar um recado para a família para dizer que ele estava bem. Infelizmente não estava, já tinha morrido. Aí então, baseado nisso aí, eu falei pro Célio Antônio na hora, quando eu terminei de ler, falei, Célio, isso aí dá uma história, isso aí dá uma música, hein? O Célio falou, sabe o que é mesmo? Aí ele pegou lá e tal, daí um pouco ele me aparece lá com a letra. Eu falei, rapaz, ficou boa. Aí foi onde, baseado nisso aí, que saiu essa música, O Recado Nacional. E depois que eu cantei essa música, eu comecei a contar a história. A família desse menino, ela já esteve lá em Curionópolis, já foi no local em que ele foi enterrado, né? Eles só não fizeram exumação porque são muito pobres, são pessoas humildes, né? Pessoas que moram lá no Maranhão. Mas já foram, já fizeram a visita de sepultura. Mas sabem que essa é a vida do pessoal da Amazônia, principalmente dessa região mais pobre, desse bolsão de pobreza que existe aí no estado do Maranhão, no estado do Pará, que as pessoas, infelizmente, eles não têm como segurar a família dentro na sua própria terra, por causa das dificuldades financeiras, que lá a perspectiva, a opção de trabalho é pouquíssima, não tem opção nenhuma. Então as pessoas muitas vezes se aventuram a sair para outro lugar para tentar ganhar a vida, e muitas vezes acaba acontecendo o que aconteceu com esse jovenzinho. Ao invés de ganhar a vida, ele encontrou foi a morte, né? Então foi essa história que originou a música Recado Nacional, tá certo? Mais uma vez quero agradecer aqui a vocês, viu? Daniel Soares Pereira, de Araguaína, no Tocantins, Maria Conceição Silva, de Uberlândia, Minas Gerais, Antônia Gomes de Oliveira, de Açailândia, no Maranhão, o Antônio Carlos Ribeiro, de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, a Rosana Dias da Silva, de Ribeirão Pires, Minas Gerais, e o casal feliz aí, o Roberto Carlos e a Joana Duarte de Souza, de Jales, em São Paulo. Um beijo no coração de vocês, viu? Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. E vocês pediram para rodar a música do Maurício Fares no final da história? Então tá aí. Maurício Fares canta Recado Nacional. Vamos lá, menino! Esteja onde estiver, longe de casa e de quem te quer. Esse recado foi feito por você, que afinal se lembrou que existe um alguém. Um alguém que muito te quer. E tem esperança de, quem sabe, um dia ainda te ver. Por favor, senhor locutor, venho te pedir um favor, de dar este recado à minha família, pra contar da minha vida e como estou. Diga pra mim, nunca se desesperar, o seu filho que vive no mundo.